Hino 211 da Arpa Cristã, Vem a Deus. Abra sua Arpa Cristã, Hino 211, e louvemos o Senhor. Não demores, pecador.